Carlos, tecladista. Portal do Arrocha. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir como águas cristalinas que transborda o coração. É assim que o teu espírito acha em mim. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu águas cristalinas que transborda o coração. É assim que o teu espírito age em mim. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e transforma o meu viver. Teu amor e paz, é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir como águas cristalinas que transborda o coração. É assim que o teu espírito age em mim. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor, e aviva o meu.